Ladies and gentlemen, this is Bob Live. Senhoras e senhores, este é o Pop ao vivo. Valeu, meu prefeito Mazinho Leite! Valeu, Jofran Braga! Obrigado, meu Deus! Valeu, Cândido Mendes! Olá, família Pop! Olá, família Pop! Sejam todos bem-vindos ao show live. Do Águia de Fogo. Que mais uma vez chega com muito orgulho ao belo município de Cândido Mendes. Município do leste maranhense, situado à margem esquerda do rio Maracaçumé. Criado inicialmente para ser um elo de ligação terrestre entre o Pará e o Maranhão. Uma cidade de um povo hospitaleiro e de muitas riquezas naturais. Hoje, Cândido Mendes e sua população vivem dias prósperos e de total evolução e desenvolvimento. Conta em seu comando com a administração perfeita e competente do querido prefeito Mazinho Leite. Incenteia seus munícipes, trazendo de volta a Cândido Mendes o show da maior estrutura audiovisual do planeta. Live. Agora é live. O seu corpo vai vibrar. Bem-vindo, família, ao show live. Agora a emoção começa a tomar forma. Live. A mudança relativa na frequência das ondas sonoras chama-se Pop Live! Que chega para brilhantar ainda mais a festa de aniversário de Cândido Mendes. Live! Parabéns pelos 68 anos. Afinal, só o amor constrói. Live! Parabéns aos nossos trabalhadores. E a cada cidadão que participa do evento. As secretarias pelo bom trabalho desempenhado nessa semana de desafios. A organização, em nome de Pulqueiro Batista e Diego Roger, pela criatividade e desempenho de grande sucesso. Parabéns ao prefeito Mazinho Leite por acreditar e lutar por dias melhores. Ao vice-prefeito Jofran Braga, que despontam em mais um ano de vitória. Não era isso que vocês queriam? Então... Era isso que vocês queriam! Então, toma! E dá-lhe bicada violenta neles, meu águia! Joga o bracinho pra cima, quem tá feliz! Joga o bracinho pra cima, joga o bracinho pra cima! Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha! Bora, Juninho! Eu quero ver a galera com a mãozinha em cima, assim, ó! Só quem tá feliz, só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima, joga pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, que ele chegou! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. O bagulho endoidou. Quero ouvir vocês cantando assim, ó. O bagulho endoidou. Baixinho. E a galera na palma da mão. Tchau. já, chama, xingou, quadrou. Isso é pop, é queijo mente, é nossa casa. Agora canta comigo assim, ó. Ei, uou. Essa galera tá com fogo hoje, viu, Juninho? Tá com fogo, tá com uma águia de fogo. Como sempre a gente pinta no Maranhão assim, né, Maninho? É verdade. Então, quem tá feliz, joga o bracinho pra cima, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Agora só quem tá solteiro canta de verdade agora, vai. Eu queria mais assim, ó. Oi. Eu queria ouvir assim, ó. Manda esse águia pra cá, bora gravar que eu quero ouvir vocês aí. Quem tiver com o celular, mostra pra mim que eu quero assistir amanhã. É tudo nas redes sociais, é assim, ó. Pra cima, chega a sentir o vento aqui. Ellison, chama ela pra cá, joga um gritinho aí, que eles vão gritar assim, ó. Chama meu águia pra cá. Atenção, é diferente, hein? Chama o meu águia pra cá. Um, dois, três, vai! Então vai, meu águia, vai! Vai! Vai! Vai! Vai! E aí, minha gatinha? Vem, eu lembro quando você vestiu a camisa do João Fran Braga aqui, né? 5, 4, 3, 2, vai! Vocês, ei! Não, mostra isso aqui, ó. Ei, ei, ei! Ei! Ei! Ei! Eu quero vir no meião agora, essa parada bem forte aqui, ó. Ei! Super! Super! Pop é o pop! O pop! O pop! O pop! Então libera Ellison! Esse prefeito! E eles querem Ellison! Live! Bora no secretário, garoto! É rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. Deixa só, galera, vai. Vocês aí também podem cantar bem forte. Quem tá aí no camarote, quem tá aí no palco. Olha o meu prefeito Mazinho. Jô Fran! Sente só a família aí, ó! Por tanto tempo, a gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa. Diz aí! Cê quer ouvir mais forte, Edson? Então toma aí, ó! Bem alto, bem alto! Eu, sinceramente, fico excitadíssimo quando eu venho nessa cidade, viu, gente? Quando a gente começou a tocar aqui há 15 anos atrás, e essa família pop sempre vibrou com a gente, e não é à toa que, graças a Deus e graças a vocês, nós fomos escolhidos, não número 1, porque número 1 é Deus, Deus é sempre o número 1, e nós estaremos sempre aqui, ó, com as graças dele, fazendo o que a gente sabe e o que ele nos ensinou a fazer, Alisson! Então lá vem mais essa! Si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Bora, poesia, bora, minha família. Bora, família, pobre. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Eu gosto da escuridão, eu gosto da escuridão, eu gosto da escuridão. Eu quero saber se tem alguém do Flamengo. Por favor, levanta a mãozinha e bate na palminha. Torcida do Mengão, torcida do Mengão. Bate na palminha da mão. Tem alguém do Paysandu aí, tem? Tem alguém do Clube do Remo aí, tem? Então faz o seguinte, joga o símbolo do Corinthians aqui no telão, do Corinthians, joga aí do Corinthians, isso. Bate na palminha, torcida do Corinthians, bate na palminha, torcida. Agora eu quero aqui o símbolo do Papão da Curuzu. Tem! Quem é do Paysandu, bate na palma da mão, torcida do Papão, bate na palma da mão, torcida do Papão, bate na... Bota aqui o símbolo do Clube do Remo agora, vai! Bate, bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha. Bota agora, ao do Flamengo! Sem comentários, né? Quem é do Flamengo, bate na palminha na mão! Tchá, tchá, tchá, tchá! Agora só quem é filho de Deus, bota as suas mãozinhas pra cima, as duas mãozinhas pra cima, e acompanhe as luzes do pop, assim, ó, vai, direita, esquerda, direita, olha o mar, direita, esquerda, direita, mais outra, direita, galera do palco, esquerda, direita, esquerda, apaga tudo, acende, Juninho. Caralho, acende a luz. Hey, hey, hey, hey, dale, meu pop. Patricinha, eu quero almoçar e não brincadeirinhas. Baby, e aí, quando a relação não tá 100%. Olha o que o cara diz, ó. Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Tira, tira. Vou tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Eu agavo o ovo. Águia voou, deixa voar, deixa voar. Sobe a capoeira, vai! Alisson, administração, Mazinho Leite, Ofran Braga e a família Pop. Saúda com todo carinho o prefeito de Garota Pera aqui do nosso lado, André Dourado, junto com toda a sua família, com a sua equipe. Grande amigo Dudu! Dudu Peito de Aço, meu irmão! É de aço, é do Águia, garoto! Abraço, meu amigo Renatinho, também com a gente. Ele abraço, Alisson. E na capoeira, vai! Na capoeira, vai! Na capoeira, vai! Na capoeira, vai! Segura na pressão. A novinha vai curtir. É o Super Pop Live. Tocando o Águia pra ti! Toda daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. E a minha correria toda... aqui na frente, tá me arrepiando. Sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. E aí, tá gostando, filha? Então rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando na saúde. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando na saúde. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão. E a lourinha é muito boa, boa, boa, boa. Fica na boa, fica na boa, fica na boa. DJ Lando. Nesse novembro foi quando eu te conheci assim. Papai Gilson Júnior, ele abraça aqui no nosso lado. Ele sempre dando aquele apoio total, meu parceiro Gilson Júnior. Ele, a primeira dama também. Um abração ao nosso amigo Wagner Setúbal. Sempre no nosso lado aqui. Um abração, LG Júnior. Foi, Nandinho. Sua imagem de embora, não paro de me torturar. Vou sair sem rumo, sozinha, disposta a te encontrar. Pra te dizer, meu amor, me perdoa. Bora, garoto! Eu errei, te peço perdoe. Não sei mais o que fazer sem você aqui. É Cândido Mendes em festa. E o Pop na área, meu irmão! Te peço perdoe. Por um vacilo eu te perdi. Hoje sofro e choro por ti. Vai, vai, vai, vai. Fala, jamaicano! Faz o caqueado, faz! E faz o caqueado, e fumo baseado. E faz o caqueado, e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. É na batida, é na batida, é na batida. And treat you right. É na batida. É na batida, é na batida, é na batida. DJ Alisson. Nesse mundo no HD, garoto. Carimbo, carimbo. Vai. Sozinho, aniversário nosso jamaicano. Hoje que tu tem que arrebentar, viu, Jamaica? Vai, pra cima, pra cima, pra cima, vai! Isso aqui, Jofran, o nosso amigo Wilson Danilo, da Pera Gesinho, dos Maninhos da Curtição, parabenizando o Cândido Mendes. Coisa boa! As novinhas ali, hein? Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Desce, desce. Desce, desce. Vai, vai com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum. Comandando os sons mais tocados do planeta. Eles, Ellison e Juninho. Vai, treme o bumbum, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, e a nossa amiga Nanda Gonzaga, a Irmandinha Gonzaga, representante da Carmen Staffes, aqui na região, alô Nandinha! Se pá, ela tem vida própria, eu tive que parar, que ela desce quando o DJ toca, tava e vai devagar. Se pá, ela... Ora, doutor Gilson, só faltou o Wagner seu turma hoje, meu irmão. Tá gostando acompanhar o grave que vai começar, esse bumbum faz tumbata, esse bumbum faz tumbata, esse bumbum faz tumbata. Caetaninho da família Adidas de São José também tá aqui, Jofran. Bora, meu prefeito Marzinho. Alô, Juninho. Oi. Manda ver. Se pá, ela tem vida própria, eu tive que parar, que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar. Se pá, eu preciso te ter. Vai, vai. Emoção, eu não preciso mais beber. Me deu onda, o seu sorriso me dá onda.

4, 3, 2, 1, Ellison! Só quem gosta dessa parelhagem aponta pro céu. E quem tem fé em Deus, dá um gritão bem forte. Segundo! É um forró mastruz com leite! Parecia até o Chofran. Parecia até o Mazinho. Parecia até o Candinho. Mas é Candido Mendes da Furia. Live. Ei, o pop é o pop. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Quem não tem hora pra chegar em casa, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Bora curtir, DJ Ellison, bem gostoso aqui. Grande no Elias. Doutor Edmilson Júnior, né? Tá aqui do ladinho, viu, Mortadela? E a gente trata com carinho e sempre nos recebe com todo carinho, viu? Essa é a administração municipal! Fazinho Leite, seu amor constrói! Edson, obrigado com carinho ao nosso amigão Diego Roger, no comecinho. Obrigado, meu amigo comunicador Diego Roger. Obrigado com carinho por ter feito realmente esse contato e essa enquete municipal e atendendo a vontade popular. Mazinho Leite, Jofran Braga, e quem manda na cidade é o povo. Alfredo aqui pra gente, galera de Luiz Domingas e a nossa galera de Carutapela também. E olha, gente, falando dos serviços aí, olha, quem quiser os copos do Super Pop aí, Eles e Juninho, não gosto de tomar na latinha. Eu quero o copo do Pop. Vem aqui em frente, o Pop. Tem copo, tem camisas do Pop pra galera. Olha, tem ali um artista que escreve o seu nome no grão de arroz. Quem quiser pode vir aqui na frente do águia. Ele tá aqui, ó. É o Pop. Acende um pra nós fumar, acende um pra relaxar, acende um pra nós fumar, Aí, doutor Edmilson. Ele abraça o Jordão Amorim. Aí, Patrícia. Na Babilônia. Toda a equipe reunida aí do ladinho, hein? Na Babilônia. E a equipe cantilha. Wesley. William. Of Babylon. Robson, Bondon e Everton. Pra me curvar. Agradece a todos os participantes, colaboradores, pelo sucesso dos 68 anos! Eu vim para conquistar fogo na Babilônia, fogo na Babilônia, fogo na Babilônia. É fogo, meu irmão! DJ Edson. E os bons de farra da Super Beats também com a gente. Um abração aí, Zeca Pop e seu Manuel. Alô, Zeca! É o Pop Live. Alanzinho Despintado, Gustavinho Pop, Pet, tá aqui no show que ele dá valor, o show live! E vamos dançando, dançando, dançando, dançando, dançando, dançando assim! Se necessita reggaeton, dale, sigue bailando, mami, no pare, acércate a mi pantalón, dale, vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Vem comprando meu ritmo, sente o magnetismo. Meu jogo de sedução é perigo. Nada é proibido, mas não aviso. Deixa o telefone que se olha pra te ligo. Aí, Rodrigo! Assistir isso aí, Rodrigo! Dá um cheio aqui! Aqui na retaguarda, aqui na área VIP do Águia, tem muita gente querendo camisas, o Pop! Mostra a qualidade da camisa aí, Rodrigo! DJ Alisson! Vamos pegando como animais. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Deja la batida, deja la batida. Deja no batidão, deja no batidão. Deja no batidão, deja no batidão. Chama a Anitta, chama a Anitta. Chama que ela vem, chama que ela vem. Quiero verte, cosa con mi vivencia. No sé si volveré a verte, pero voy a disfrutarte. Báilame que quiero verte, cosa con mi vivencia. No sé si volveré a verte, pero voy a disfrutarte. Solo tú me enloqueces. Y solo tú mereces que te diga al oído las cosas que me excitan. Lo que el niño me necesita. La cosa, no me deja. Ele somos. Quero ver se você vai aguentar a noite inteira sem poder me tocar. E a passadora de Jane Viário, Ellison. Parabenizando a festa bonita de organização. Ô, Diego! Pode acontecer, vai ter que pagar pra ver se vai rolar. Só pra valer ou não, pode ser. Joga a mãozinha aí, faz agarrado, águia, faz, e faz agarrado, águia, faz, e faz agarrado, faz, e faz agarrado, águia, e faz agarrado, águia, e faz agarrado, águia, pega sua pé. presa e dá. Dali, DJ Edson! E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. Pega sua presa e dá-lhe a bicada. Manda mais outra, Maninho! Começa as bicadas, passa. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Olha o águia tudo! Bicada, bicada, bicada, bicada. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Ai! Ai! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do croco e o croco. E a nossa família high-tech também. Ei, aí, Joy Bena. Bora, papá! A produção é um MC cheio de milhão, hein? Abalou. Dudu, Dudu. Olha o que ela faz, vou te amar sem medo. Sou dona família Falcão também. Olha o Falcão aí. Nosso amigo Antônio José, muito obrigado. DJ Clemilson, Jaque Bressão. Alô, Thiaguinho. Nosso DJ Biro, Mix também. Fala, Biro. Watson. Manda, Bob! Solta, solta! Bora, senhor! Rola briga, mas rola amor também, né? A gente briga e separa. Ele leva um tapa na cara. Eu que apanho, ela chora. Sempre rola uma DR. Uma amiga fofoqueira. Falando da minha vida. É tipo assim, eu e você. Mas eu não vivo sem você. E você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro. Se apaixonou por mim assim. Mas eu não vivo sem você. E você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro. Se apaixonou por mim. DJ Ellison. Eu apronto, ela perdoa. Eu vou pegando todo mundo nessa história. Ele é Adão. Eu! Eu apronto, ela perdoa. Eu vou pegando todo mundo nessa história. Ele é Adão. Sou DJ Ellison. Bora, Maninho, agora! A gente briga e separa, a gente separa e volta. Eu levo tapa na cara, eu que apanho. Olha a família Cante e Belém também! É a galera de Grande do Mendes e Belém do Pará. Marinaldo, sua esposa Jane também. Mas eu não vivo sem você. E você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro. Se apaixonou por mim assim. Mas eu não vivo sem você. Tem o LG e também tem o. Ela me conheceu, cachorro. Se apaixonou por mim assim. O DR. É o Diego Roger. Tá aqui com a gente. Gemac. Atenção, Júnior Batista. Por gentileza, compareça aqui com o comunicador Diego Rogers. Bora, LG! E a gente briga e separa, a gente separa e volta. Eu levo tapa na cara, eu que apanho, ela chora. Sempre rouba uma DR. Grande parceiro André Cajarana, tá aqui na retaguarda. Juninho, alô, Andrezinho. A danada, cadê você? Cadê, cadê? Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você, ele não te mereceu. Insiste em ficar em cima desse muro. Espera a mudança em que não tem futuro. E o quê? Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramado? Lai, lai, lai. Põe aquela roupa e o batom. tá uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Zarão vai beijar na boca. Aproveitar a noite e fica louca. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Zarão vai beijar na boca. Aproveitar a noite e fica louca. Meu parceiro Ajulei! Aqui do ladinho! Fica louca. Família Canjinha! Fica. Deixa ela louca, papai! Louca, louca, louca! Ai! Louca, esquece ele, fica louca, louca, louca. Agora chora no colo da patroa. O mais bacana de tudo é ver todo mundo dançando, meu irmão, som do pop! Louca, louca! DJ Ellison. Cadê você? Que ninguém viu. Desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde... Aí, Lino! Porque só você ele não se... Cobra da Dada, a marca oficial da família Pop.